menina vai ver nesse almanaque como é que isso tudo começou. Diz quem é que marcava o tic-tac, a ampulheta do tempo disparou. Se mamava, se sabe lá que teta, o primeiro bezerro que berrou. Me diz, me responde por favor, pra onde vai o meu amor? Penava no sol a vida inteira, como é que a moleira não rachou? Quem tapava esse sol com a peneira, quem foi que a peneira esfuracou? Quem pintou a bandeira brasileira, que tinha tanto lápis de cor? Me diz, me diz, me responde por favor, pra onde vai o meu amor? Quem foi que fez o primeiro teto que o projeto não desmoronou? Quem foi esse pedreiro, esse arquiteto e o valente primeiro morador? O morador diz, quem foi que inventou o analfabeto, ensinou o alfabeto ao professor? Me diz, me diz, me responde por favor, pra onde vai o meu amor? Sabe o signo do capeta, ascendente do Deus Nosso Senhor? Quem não fez a patente das boletas, explode na gaveta do inventor. Quem tava no volante do planeta que o meu continente capotou? Me responde, por favor. Se tem no almanaque essa menina, como é que teve um grande amor? Se adianta tomar uma aspirina ou se bate na quina que ela dor?